Madness vai virar jogo de videogame. Zombicide Invader no Kickstarter. Ares Games anuncia jogo de miniaturas de Battlestar Galactica. Nova edição de Race for the Galaxy anunciada para 2007. Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do podcast Notícias do Jogatina BG. Eu sou o Zabuzeta. Novamente estamos aqui nessa quinzena para abordar as notícias relativas ao período de 6 a 19 de abril de 2018. E para começar esse podcast, alguns recadinhos rapidinhos, antes da gente começar com o nosso bloco ali do mercado nacional. Recados importantes a respeito do Jogatina BG. Redes sociais. Siga o Jogatina BG no Twitter, no @jogatinaBG. Siga o BG News, né? O Jogatina BG News no Twitter, no @jogatinaBGNews. Que também é o mesmo canal que temos lá no Telegram, que vai estar linkado aqui na descrição desse episódio. Curta nossa fanpage, facebook.com/jogatinaBG. Se inscreva lá no nosso canal, com vários vídeos lá toda semana. E vocês podem conferir o overview que a gente fez, por exemplo, do Battlestar Galactica. Eu e o Xande, a gente fez um overview com umas atuações meio estranhas. Mas dá uma olhada lá, que tá bem legal. Falando no YouTube, a gente também fez a nossa primeira transmissão de um podcast ao vivo, né, que foi o podcast 53, da nosso carro-chefe. A gente fez um podcast lá falando sobre os jogos, teve bastante jogos interessantes e já tá editado no formato MP3. Você pode conferir lá a gente falando dos jogos Pelagos, falando de Battlelore, falando de Above and Below, Lifeboat e muitos outros jogos bem legais que vão estar tá aí na postagem pra você. Também teve um vídeo bem legal também do Jogatina BG que eu fiz lá, de 5 maneiras de você jogar board games sem gastar muito. São 5 maneiras lá, se você quiser saber quais são as maneiras, confira o link também, vai estar na descrição aí do canal. Tivemos, em relação às novidades do Jogatina BG, ainda continuando aqui, o quarto episódio do Jogatina RPG, a nossa campanha de RPG a gente tá fazendo bimestralmente, graças à contribuição da galera ali do Padrim, né? A gente pode fazer tanto o nosso podcast de notícias, o nosso Twitter de notícias, né? Também temos os canais, os vídeos, graças aos padrinhos que colaboram com a gente lá no padrim.com.br/jogatinaBG, como é o caso do nosso incrível amigo João Cláudio, ele mesmo, que é o aniversariante do mês aí e ganhou recentemente o sorteio lá dos apoiadores do Ludopedia, falou que é um presentão de aniversário, né? Então parabéns aí pro Cláudio. E seja incrível como ele e apoia o Jogatina BG a produzir mais conteúdos interessantes, mais legais, cada vez mais com contribuição de vocês. E a gente tá quase chegando na segunda meta. A segunda meta é pra pegar as principais notícias do mês, discutir elas com mais afinco ao vivo no YouTube. Então se você se interessar em saber como que é a nossa campanha, quais são as metas e recompensas, entre lá em padrim.com.br/jogatinaBG. E saindo dos recadinhos, vamos aqui para as notícias do mercado nacional. Tivemos lançamentos nacionais, dois jogos ali pela Galápagos, né, que saiu oficialmente nessa quinzena, foi o Azul, que todo mundo tava maluco aí pra jogar o jogo abstrato. E teve o Dead of Winter Colônias em Guerra. Também mais um jogo aí da série Dead of Winter, que a Galápagos tá trazendo bastante jogos aqui no Brasil. Outro jogo que saiu aqui no Brasil foi o Bifrost ou Bifrost, não sei necessariamente, é um jogo on demand pela Game Maker, que saiu ali já, se você quiser já comprar, já vai estar disponível pra você comprar lá no site da Game Maker. Fora os lançamentos, tivemos, como eu anunciei, né, o início das campanhas de financiamento coletivo dos três jogos onde tem brasileiro envolvido. O primeiro deles é o Triora, do Michel Alves, lá com a parceria com a MeepleBR, então 46% do projeto, falta mais de 20 dias, e se você quiser saber um pouco mais, vai estar linkado na postagem. Assim também, como você quiser saber um pouco mais do Pelagos, lá do pessoal de Santa Catarina, o Thiago Melo, ele tá atualmente em 49% no horário de gravação desse podcast. Ele falta um pouco mais, falta 20 e poucos dias ali pra acabar a campanha. Ele tá seguindo muito bem, então os dois jogos aí estão muito interessantes. Outro jogo que a gente havia anunciado na semana passada com a parceria com a IDW foi o Galaxy Hunter, né? A versão internacional do Caçadores da Galáxia, do Daniel Alves, né? E aconteceu que o Kickstarter foi cancelado. Teve alguma complicação com o público do exterior, não é o caso aqui pra gente falar, mas foi questão, acho que dos valores e que foi cobrado e tal. E a IDW resolveu cancelar temporariamente o lançamento do Galaxy Hunters, com essa parceria lá com o Daniel Alves, né? Então, quando tiver novidades, vou trazer aqui pra vocês. Outra novidade interessante também é a 8ª edição da revista Vem Pra Mesa. É uma revista que a gente vem divulgando faz um tempo já aí no canal de notícias, mas nunca trouxe aqui pra falar especificamente. É uma revista bem interessante, eles fazem matérias, overview e outras coisas interessantes sobre jogos tabuleiro. Então, vai estar linkado aqui na postagem também. Agora, saindo do universo de jogos no mercado nacional, vamos para as notícias internacionais, começando com a Fantasy Flight, onde anunciou mais uma expansão para Imperial Assault, né, do Star Wars, chamada Tyrant of Lothal, que vai trazer o comandante Thrall, né, que é o comandante ali dos livros, para quem conhece, e da série Legends, e cara, tá bem legal. E aliás, né, além das expansões, que vai trazer algumas missões diferentes e personagens também diferentes, vai trazer, obviamente, aqueles packs de coleções pequenas, onde você pode comprar miniaturas, várias miniaturas, né, tanto do Thrall, tanto de outros personagens. Tem o Ezra do Star Wars Rebels, tem os personagens dessa série, então, quiser saber um pouco mais, vai estar linkado na postagem. E outra coisa interessante também, é um anúncio que deveria estar na parte de digital, né, mas uma parceria da Fantasy Flight, né, com a Asmodee, que na verdade a Asmodee é dona da Fantasy Flight, ela em parceria com uma desenvolvedora chamada Luke Hammers, estão desenvolvendo um jogo eletrônico baseado em Mansion of Madness. Já tem um link já lá no Steam, tem link, tem trailer, tem tudo certinho ali, você pode ver que é uma visão parecida com jogos de adventures da LucasArts, tipo o Monkey Island, parece um pouco também o Green Fandango, também é um excelente exemplo disso. Esse jogo tá previsto para primeiro trimestre do ano que vem, pela Luke Hammers. Por enquanto, você pode ver só pelo trailer, né? Mas praticamente a ideia é ser um adventure, de você vai explorando, você vai resolvendo situações e vai enfrentando os problemas, os maus e os maldições e tal. Então, vai estar linkado também na postagem. Agora, saindo da Fantasy Flight, a gente vai pra uma notícia bem legal, assim, que vai ser uma segunda edição do Race for the Galaxy. Esse anúncio foi durante a GDC, tava tendo um painel lá, e foi anunciado que essa segunda edição vai ser lançada em 2019, e já vai lançar junto também uma expansão chamada Xeno Counter-Strike. Não é o CS, o tirinho lá que você conhece, tá? E essa nova edição, ela vai trazer símbolos pra quem é daltônico, né? Pra quem é daltônico não se complicar, porque normalmente tem as cores, e eles vão colocar normalmente símbolos ali. Eles vão trazer 6 novas promos, né? Do aplicativo, e vão lançar ali. E vão ajustar 5 cartas ali. Então, praticamente a ideia é mais relançar o jogo, talvez aplicar alguma coisa nas regras. E pro terceiro trimestre desse ano, né, foi confirmado um novo jogo chamado New Frontiers. Ele é um jogo baseado em Race for the Galaxy, um spin-off, né? Esse jogo vai vir aí no terceiro trimestre, então fiquem ligados. A IDW anunciou mais um jogo baseado em jogos de arcade antigos, Atari e tal, que foi o Just, né? Justa. Esse jogo é um clássico de arcade. Até recomendo vocês lerem o livro do Jogador Número 1, que fala bastante sobre esse jogo em si. E, cara, é uma aposta bem interessante da IDW trazer franquias de videogame pra jogos de tabuleiro. É legal ver que talvez atraga novos públicos pro board game e descubra toda essa gigantesca coisa atrás de board games. Continuando aqui, a Games Workshop anunciou pro final desse ano um jogo chamado The Lord of Rings Quest to Mount Doom. Esse jogo é um jogo, obviamente, baseado em Senhor dos Anéis, pelo que vocês perceberam. E a ideia é ter um cenário, cara. O cenário dele é muito feio. Ele parece um Eldritch Horror. Cara, depois eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Não tem nada de arte no tabuleiro. Eu não sei necessariamente se é a versão final disso ou não. Vai ter algumas miniaturas de Gandalf e outras coisas, assim, que vão estar linkado na postagem. Então, vamos ver o que vai ser desse jogo aí. A Communer Not, né, ela lançou recentemente mais um Kickstarter de Zombicide. Isso mesmo. Você tá ouvindo certo. Não é notícia repetida, e sim um novo Kickstarter, como a gente já havia anunciado. Dessa vez com um novo Zombicide e Zombicide no espaço, né? Vai ter alterações nas regras. Não vai ter aquela coisa de você entrar no cenário e abrir e dar um spawn no monstro, mas os monstros vão ter spawn específico em certos locais. Eles pediram 250 mil doletas, atualmente tá em 1 milhão e 500. Obviamente ia passar de 1 milhão, né? Zombicide é uma loucura. É o que Star Wars foi pro George Lucas, é o Zombicide é pra Communer Not, cara. É absurdo. Ainda com a Communer Not foi anunciada a data de lançamento da expansão do jogo Bloodborne, The Card Game. A expansão vai se chamar The Hunter's Nightmare. E essa data ficou para o dia 27, na semana que vem, né? 27 de abril. Mais informações linkados abaixo. A Ares Games anunciou um jogo tático de miniaturas baseado na franquia Battlestar Galactica. Vai se chamar Battlestar Galactica Starship Battles. E olha só, vai ser aquele esquema, obviamente, parecido com Attack Wing ou Star Wars X-Wing Miniatures, sabe? Vai ser todo esse lance. Mas eles vão fazer a primeira apresentação desse jogo durante a Gen Con, e ainda não tem nada afirmado quanto à sua data de lançamento, mas vai ter Raiders, vai ter Raptors, vai ter Vipers e outras naves legais do universo de Battlestar Galactica. A PSC Games anunciou um novo jogo chamado Lincoln. Esse jogo é do designer, já conhecido aí por muita gente, Martin Wallace. Esse jogo, ele vai se passar num cenário bem interessante, um jogo para dois jogadores. Ele passa num cenário ali da Guerra Americana, em Então, pra quem gosta desse tipo de assunto, eu acho bem legal dar uma olhada ali. A TMG anunciou para o final desse ano um jogo chamado Trade in the Tigris, dos designers Ryan Sturm e Geoff Engelstein. Esse jogo é, obviamente, um jogo pela temática ali, de comércio, negociação e civilização. Já me chamou a atenção, já. Eu gostei bastante da arte. E ele vai ser um jogo com card drafting de 3 a 6 jogadores. A Chips Game vai lançar em agosto, obviamente, durante a Gen Con, um jogo chamado The Island of the Dr. Luke. Ele vai ser um jogo standalone no mesmo universo do jogo de 96 chamado Kill Dr. Luke. Links na postagem. Asmodee, ela anunciou um novo selo para alguns jogos. Esse selo vai se chamar Modern Classics. Ele vai ser aplicado, obviamente, para jogos como Catan, Carcassonne, Ticket to Ride, que são jogos modernos, mas que tem um impacto tão grande na nossa cultura de board games, já virou clássicos, né? E, obviamente, vai ser vários jogos que vão entrar nisso. Deixa eu pegar alguns exemplos maiores aqui. Dixit vai entrar, Pandemic, Splendor. São os jogos que vão utilizar desse selo Modern Classics pela Asmodee. Lembrando, né? Os jogos que falei não é necessariamente de uma mesma editora, né? Por exemplo, o Pandemic é da Z-Man, o Splendor é da Space Cowboys, o Ticket to Ride é da Days of Wonders, mas todas essas empresas, essas editoras são da Asmodee, né? Asmodee resolveu tirar, mas ela vai colocar selos ali justamente pra entrar numa vanguarda ali. A Z-Man, falando em Z-Man, né, que eu falei agora há pouco, ela anunciou um jogo chamado Choose Your Own Adventure, House of Danger. Ele é um jogo, assim, que você vai completar desafios ao estilo mais próximo possível de livros, jogos, aqueles livros que você toma uma escolha aqui, toma uma escolha ali, e você vai desenvolvendo o jogo a partir disso. Então, é um jogo bem legal, tem uma capa bem bonita, né? E essa Choose Your Own Adventure, ele é uma série de livros, né, que já tinha, já, tipo, muito antigo, publicado ali na década de entre 70 e 90, e foi uma febre durante muito tempo. E agora a Z-Man resolveu trazer um jogo baseado nessa série de livros, aplicando, obviamente, para uma coisa mais lúdica, né? E a Z-Man anunciou mais um jogo. Esse jogo se chama Race for the Newfoundland. É um jogo durante a era das explorações marítimas, né? Com ali, por exemplo, Portugal, Espanha, outras coisas, onde você vai procurar novos territórios e coletar, obviamente, o máximo de recurso possível desses novos territórios para o seu país. Então, cada um acho que deve controlar uma nação. No caso ali, aqui o exemplo que tem aqui no site oficial deles é a Holanda, né? Que foi também um dos grandes destaques durante essa era das navegações. Então, links na postagem. A Red Raven Games anunciou para o terceiro trimestre desse ano, desse jogo que eu falei, o jogo chamado Megaland. Ele vai ser um jogo de pusher luck baseado num universo de videogame, cara. Então, você vai enfrentar monstros, você vai coletar moedas. Vai ser um jogo de 2 a 5 jogadores, com duração ali de 20 minutos. A WizKids anunciou a quarta edição do jogo Fear of Dracula. Um jogo clássico ali já, muita gente gosta muito desse jogo. A novidade é que essa nova edição vai ter cartas maiores e novas miniaturas, né? Vai ser lançado em julho desse ano. A What's Your Game anunciou uma expansão para Railroad Revolution. Ela vai se chamar Railroad... Nossa, é pra travar minha língua. Evolution, agora sim. Essa expansão vai vir para esse jogo que muita gente gostou e ela tá prevista ainda para esse ano. Fiquem ligados aí pra quem gosta de Railroad Revolution. A Mebo, né, a antiga Mesa Board Games, anunciou para a Essen desse ano mais um jogo da dupla Nuno Bizarro e Paulo Soledad, um jogo chamado Arraial. Ele vai se passar, né, ele vai ser todo um jogo com puzzles, que lembra Marine Park, assim, jogos abstratos, e ele vai se passar durante o tradicional festival de verão português. Então, show, né? A Holy Grail Games anunciou um jogo chamado Dominations. Ele vai ser um jogo de civilização de 2 a 4 jogadores e vai entrar em Kickstarter a partir de junho. Quiser saber um pouco mais, links aí na postagem. A Alicat Games anunciou Coral Islands. Ele vai ser um jogo de dado com muita abstração e as ilustrações vai ser da Sabrina Miramun, que fez a arte maravilhosa do Fotossíntese. Então, já é um grande chamariz ali para você conhecer. A Horrible Games anunciou para Essen um jogo chamado Railroad Inc. Ele vai ser da dupla Hilmar Hack, né, do Fotossíntese, e Lorenzo Silva. Ele vai ser um jogo de 2 a 6 jogadores que vai usar as mecânicas de rota, você vai escrever no papelzinho as rotas que você vai fazer. Então, fiquem ligados aí. E o designer Vladimir Suk, conhecido pelos jogos Pulsar 2849, que saiu no Brasil pela Devir, Last Will e Shipyard, anunciou um jogo para terceiro trimestre desse ano chamado Underwater Cities. Esse jogo é um jogo de 1 a 4 jogadores. Ele vai ser um jogo de construção de cidade, vai ter um lance de civilização, com bastante coisa, tabuleiro modular e outras coisas que você pode conhecer aí no link do seu perfil no Board Game Geek. E agora entrando no cantinho digital aqui, né, dos jogos digitais que às vezes aparece, às vezes não, saiu o trailer da versão digital de PC do Terraform Mars. E cara, tá muito, mas muito bonito. Ele tá previsto pro segundo trimestre, ou seja, até final de junho, para lançamento no Steam. Então fiquem ligados aí. E cara, tá bonito demais. Tá bonito demais, eu quero muito jogar esse jogo. Vamos pro Kickstarter. Durante essa quinzena teve muito, mas muito Kickstarter. E por conta disso, eu separei 4 destaques com algumas segmentações. O primeiro Kickstarter que eu separei aqui foi o jogo God Tier. Ele é um jogo de miniaturas, né? A segmento de miniaturas aqui, da Steamforged. E ele vai ser um jogo tático para 2 jogadores. Então vai ter várias facções, várias miniaturas. Tá bem interessante. Ele pediu 42 mil doletas. Atualmente tá em 405 mil. Faltam 3 dias para encerrar essa campanha no dia 19 do 4. Então vai encerrar ali no dia 20, olha só a matemática básica aqui, 22. Então fiquem ligados aí. Outro jogo que eu trouxe aqui, na verdade, é um solo, né? Um segmento solo chamado Unbroken. Unbroken é um jogo de enfrentar monstros horripilantes. Ele passa num cenário ali de Dark Fantasy e ele tem uma duração média ali de 20 a 30 minutos. Ele pediu 11 mil dólares, atualmente tá em 320 mil. Então, quiser saber um pouco mais, links aí na postagem. O terceiro que eu separei aqui foi um party game, na verdade é um conhecido party game, mas é a edição revisada dele, que é o Nothing Personal. Nothing Personal, ele é um jogo já bem conhecido ali pela galera, ele não fechou ainda o financiamento, ele pediu 20 mil, atualmente tá em 13.754 doletas, faltam 14 dias, e fiquem ligados aí. E o último que eu separei aqui foi um jogo cooperativo, The Cities of Kings, ele é um jogo cooperativo de aventura de 1 a 4 jogadores, e o lance dele é que você tem várias coisas pra você fazer, muitos componentes. Ele pediu 70 mil doletas e atualmente tá em 271 mil, né? Então você vai explorar, você vai coletar recursos, vai trocar, vai customizar o seu herói pra preparar ele pra batalha. Então tem bastante coisa pra fazer nesse jogo. E cara, tá bem bonito o que eu tô vendo aqui no Kickstarter dele. Então, links aí então na postagem. Saindo dos Kickstarter, vamos para os eventos que vão rolar aí no Brasilzão todo, né? Começando com o próximo final de semana, dia 21 do 4, feriado, que é no sábado, infelizmente, mas também, né? Primeiro Dungeon Geek vai rolar aqui, no mesmo sábado, aqui em Curitiba, então fiquem ligados aí na postagem. Lá em São Paulo vai ter o 36º Lab de Jogos, também no mesmo sábado, 21 do 4. Lá no Rio de Janeiro, esse aqui é um evento só para mulheres, hein, gente? Então deixa as meninas jogar tudo, se divertir lá. Lá no 15º Board Game Girl, no Rio de Janeiro, no dia 21 do 4. No mesmo final de semana, 21 de 4, vai rolar pela Conclave Editora na Avenida Paulista em São Paulo, nos dias 21 e 22, o Tabletop Experience, pela própria Conclave Editora. Então, também links aí na postagem. Ainda no mesmo final de semana, a partir de amanhã já começa rolando lá o Joga Brasília 2018, nos dias 20, 21 e 22, lá na capital do Distrito Federal. Vai rolar também, não nesse final de semana, no próximo dia 28 de abril, também conhecido como dia do The International Tabletop Day, o 107º Castelo das Peças no Rio de Janeiro. Então, fiquem ligados aí. Lá no dia 5 de maio, no Rio de Janeiro, vai rolar o evento de um ano de Lady Lúdica, lá pelas meninas do Lady Lúdica. Parabéns, primeiramente, né? E, cara, vão lá participar, vão prestigiar o evento delas, que são eventos bem legais, que estão rolando ao longo do Brasil, né? Teve em São Paulo, teve no Rio de Janeiro. Quem sabe não pode ter em outros locais. Então, vamos torcer que o evento cresça, tenha mais representação em todos os locais aí do Brasil, que vale muito a pena. No dia 19 de maio, vai rolar o segundo Mansão Convida, né? É o evento para protótipos, para você conhecer o que vai vir de design nacional aqui no Brasil, organizado lá pelo Leandro e pela equipe dele. Então, um beijo. Vai lá participar. E no dia 27 de maio, para terminar esse cantinho dos eventos, vai rolar o 5º Board Brothers, edição da 29ª Feira do Livro da cidade de Portão, Rio Grande do Sul. Então, dia 27 de maio, vão lá participar. Chegamos aqui ao fim de mais uma edição do nosso podcast Notícias, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, entre em contato com a gente pra gente divulgar seu joguinho, tanto aqui nas redes sociais, que a gente fala, no Telegram, no Twitter. Entre em contato também pra divulgar seu evento, a gente teve vários eventos aqui que o pessoal foi mandando pra mim, eu divulgo sem problema aqui, divulgo com todo o coração aqui pra vocês, pra divulgar sempre, certo? E é isso, gente, então espero que vocês curtam aí. Lembrando, nossa campanha do Padrim tá rolando lá, tá quase chegando, pra você que gosta de notícias, de board games, tá quase chegando na meta de R$600 lá, tá em 519, né? E atualmente tá com a meta quase chegando em R$600. Nesse mês de abril, eu vou sortear entre os padrinhos lá que colaboram a partir de R$15, o jogo Manhattan Project Chain Reaction da Paper Games. Então participem e vejam lá as tarefas, né? E se atingir essa meta que eu tô falando tanto que eu não falei até agora, é a gente pegar as principais notícias do mês inteiro, no final do mês fazer uma live comentando as principais, o que achou interessante, mais detalhes pra você conhecer, né? Então a gente dá aquela visão geral das notícias, né? Porque aqui normalmente eu vou atropelando notícia atrás da outra, tá ligado? E lá a gente pode pegar as mais impactantes, mais bombásticas e comentar com mais calma, com mais detalhes. Então é isso. Gente, muito obrigado. Continue ouvindo o nosso podcast. Ouça os outros podcasts que a gente vai fazer. Então, um beijo no coração. Até o próximo turno, né? Falou!